tivesse me alcançado, onde estaria eu se não tivesse me perdoado? Teria um vazio em meu coração, vagaria sem rumo e sem direção, se não fosse por tua graça e teu amor. Se não fosse por tua graça e teu amor, se não fosse por tua graça e teu amor, se não fosse por tua graça e teu amor, que seria de mim se não tivesse me alcançado? Onde estaria? Como a coça quebrando.